Ô, vida minha, que saudade de você. Cê foi pra longe e me deixou sozinho. Eu fiquei mal, mas agora eu tô de boa. E descobri que eu me enganei. Não ia comentar, mas sem querer falei. Foi só transar com outra que de tu nem me lembrei. Foi só transar com outra que de tu nem me lembrei. Não ia comentar, mas sem querer falei. Foi só transar com outra que de tu nem me lembrei. Foi só transar com outra que de tu nem me lembrei. Foi só transar com outra que de tu nem me que saudade de você. Cê foi pra longe e me deixou sozinho. Eu fiquei mal, mas agora eu tô de boa. E descobri que eu me enganei. Não ia comentar, mas sem querer falei. Foi só transar com outra que de tu nem me lembrei. Foi só transar com outra que de tu nem me lembrei. Foi só transar com outra que de tu nem me lembrei. Que de tu nem me lembrei. Pode ficar tranquilo, quando você se enganar, porque até eu me engano, né? É normal se enganar. Que de tu nem me lembrei. Que de tu nem me lembrei. Que de tu nem me lembrei. Isso que é top. Não é nem isso que é foda, isso que é top.